4206, decolado aos 53, chama o controle em 120-28. 208, boa. 3629, só confirma a frequência de autorização, é essa? 6259, frequência para cópia? Essa aí, para cópia. Confirmo, essa é 120-29. Bom, se tiver aí, eu já tô pronto, 340 São Paulo. Temos 360 pré-autorizado para Guarulhos, aceita? É, São Paulo ou Congonhas. 360 aceita, se não aceita, destino. É, 3629, desculpa, é 3629. Ah, sim, 3629 da TAM para Congonhas. 360 pré-autorizado, aceita? Sem problema, pode ser isso aí, tô na escuta. Salvador, Congonhas, 360, nível autorizado, via UPZulu 10, bridge, UPZulu 16, Bravo Hotel Zulu, trivia, após conforme. Decola da pista 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Motiva. 120, controle, acione no transporte 5515, TAM 3629. Eu só não copiei a frequência aí de saída, 120? Decimal 8. Ficou 360, São Paulo, Congonha, saída da El Leda, curva direita, UPZulu 10, bridge, UPZulu 16, Bravo Hotel Zulu, Trive e Pirassununga. 1208, 5515, traçando. 3629 apenas, na voz de Leda foi morte, ok? Mike Oscar, Tango, Vitor Alfa. Deixa eu ver aqui. Motiva, dá pra coletrar aí? Dael, Leda, Motiva. Mike, Oscar, Tango, Vitor, Alfa. Ah, Motiva. Então, só confirmando. Dael, Leda, Motiva. E a Brasilu 10 e assim por diante. Confirmo. Um reporte por um posicionamento 3629. Portaria. Mandou boa, Papa Romeu Juliette da Alterna, transfere, desce para 150, Papa Terra. Salvador, Papa Romeu Juliette da Alterna. Da Alterna, chega da Mari, desce para o nível 050. Da Mari para o 050, Terra. 629, estacionamento na 03. Iver, pode estar. Azul 4206, chama de Centro Recife, frequência 12545, alterna 13365. É, 2545, 3365, só para confirmar, foi para o Azul 4206? Afirmo, bom voo. Obrigado. Paulo Salvador, gol 1236, informação Sierra, autorização para Fortaleza. 1236, 370 para Fortaleza, prepare momo, transição frutinha, guarde cópia. Dois cópia. 2000 pés, ajustado no 014, aportará estabilizador. Se visual, possibilidade de posar na 17. Sete rebote, visual com campo para circular. Reportará. Para o táxi, são 3629, a bordo 187, caminhão. Já falamos de 3629, empresário TAB, via IG Alfa, com o esperador do zero, torre 1896, QNH 104, boa viagem. Obrigado, 104, 1296, tomará. Burro 236, tá pronto? Ativo, prossiga. Salvador Fortaleza, 370, nível autorizado, via UPS 19. Bangu, DCD APU, e após conforme. Decola 10, primeira curva à esquerda. Saída Momo, transição Frutti. 120 decimal 8. Controle, acione 5534 no transponder. Autorizado, Fortaleza, 376. Depois de posicionamento no 236. noite, solo Golo 645, na posição 90, descendo da Sierra, repetitivo, Vitória, quando possível. Golo 645, Salvador Vitória, 360, nível autorizado, via UP, Whisky 50. Decolo da 10, primeira curva à direita, saída da EL, Leda, Bidev, 1208, controle, acione 5532, responde. Autorizando Vitória, 360, uniforme Whisky 50, decola da pista 10, curva à direita, da EL, Leda, Bidev. 208 é o controle, 5532 no transponder, vou no 645. Tem pressionamento, 645. Chamarei. Salvador Guarulhos, 320, tá pronto? Prosseguindo. Salvador Guarulhos, 320, nível autorizado, via Upper Zulu 10, bridge, Upper Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, DCZ Trivia, após conforme. Decolada 10, primeira curva direita, saída da EL, Leda, Motiva, 1208, controle, acione 5531 no outro fone. Cruzando Guarulhos, nível 320, Brasil 10, Brice, Brasil 16, Bravo Hotel Zulu, Trive, conforme o plano, decola na 10, curva direita, Dael, Leda, Motiva, controle 208 e transponder 5531, 3097, portão 05. Estarei pronto, posicionamento 397. Chamada Brincaela. Solo gol 645 no 10, para o pushback acionamento, gol 1645 no 10. 645 no 10, está livre, pode táxi. Chama táxi, obrigado. Autorizado a alinhar e decolar, pista 0, vento 90 graus 069, estão 3629. Está no ILS, o Juliette Bravo Serra, porém ainda não visual. Sete completo de leste, torre 1895, Bravo Serra. 1895, ó. Torre Salvador, muito boa, Papa Romeu Juliette Bravo Serra, vai passar o Índia Serra, tá baixado, travado. Papa Romeu Juliette Bravo Serra, boa noite, continua a aproximação, aguarde pista livre, ajuste na 015. Guardando pista livre, se possível, visual, pousar na 17. Sente, chama para o cancelamento, Juliette Bravo Serra. Chamará para o cancelamento, Serra. Visual cancelando, prosseguindo perna base da 17, Juliette Bravo Serra. Juliette Bravo Serra, plano cancelado 08, autorizado base pela direita, reporte final 17. Portará final da 17 com base pela direita, Serra. Juliette Bravo Serra, confirma empate. Vai para Aerostar. Ciente, avistado, livre pouso, pista 17, vento 90 graus, 069, Juliette Bravo Serra. Livre pouso no 7, Serra. Tá Tucano 3629, decolada 09, chama o controle em 120218. 308. Para o site Sugol no 645, 330, DL1, 133. Segue táxi via Índia, Alfa do ponto de espera, time torre 118, decimal 95, que legal no 0 no 5. Ajustado 1015, Índia Alfa 1895, até um bonante. Salvador, são 3629. Pode ser uma Tan 3629 após desvios para o Odebridge. Pode desvios, vou abrir, Tan 3629. Juliette Bravo Serra, confirma? Acertou, cara. Sede autorizada para trás, reporte livrando, Juliette Bravo Serra. M259, Guarulhos, 360. Tá pronto pra cópia? Salvador Guarulhos. 360, o nível autorizado, via UP Zulu 10, bridge, UP Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, trivia posse conforme. Decolada 10, primeira curva à direita, saída da EL, Leda, Motiva, 1208, controle, 5524, transponda. Estacionamento 6259. Boa noite, Torre, gol no 645, se aproximando ao ponto 2, espera 10, pronto. Gol 1645, autorizado alinhado, decolado, estacionamento 0, vento 180 graus, 109. Alinha decola no 0, gol no 645. Xande 10645. Xande. Livre, poste táxi, antes confirme o gate que se encontra? Está na posição 05, livre, poste táxi, somente o táxi, 3297. Número 645, decolando as 15, chama o controle em 120.8. 208, boa noite, obrigado, 645. Dani, Salvador, muito boa noite, gol 645, subindo. Tem contato o radar, fez o Léo. Radar, Léo. Controle pedido, gentileza, poderia coordenar o nível final 340, 340 por 645? 340, ciente, agora de confirmação. Muito obrigado, desculpa o trabalho. TAN 3629, chame Recife, frequência 1251, alterna 13325. 251, 3329. 645, reautorizado, nível 340. Positivo. Tá livre a sessão então até o 340, é isso? Afirmo. Obrigado. Valeu mesmo. 09 tá livre, pode estar. Me aconteceu fazer um. Vou sair 20 graus à esquerda daqui da saída pra evitar formações ainda aqui. Gente, livre desvio, 45. Graças a Deus. Chegada Bonfis, desça para 4 no pé, ajuste 1-0, 1-5, informa agora perto de 1.500 pés, visibilidade 4.000 metros, chuva leve. Alfa Taxi 3897, altera na HD1, 3 horas e meia de autonomia, 214 a bordo. Segue o táxi via Índia Alfa no ponto de espera da 10, torre 11895, quem negar no 0 no 5, boa viagem. Cruzado Índia Alfa, ponto espera 295, 3897, obrigado, boa noite. Com a aguarde para o pushback, 6259. Segue táxi via Índia e Alfa no ponto de espera da 10, torre 11895, quem negar no 0, no 5, boa viagem. Índia Alfa, 3897, bom espera da 10, pronto. São 3897, boa noite, autorizador alinhado e decolado, pista no 0, vento 190 graus, 0 meia noite. Autorizador alinhado e decolado, 3897, pista no 0. De solo que após a aeronave da Gol livre a retaguarda, está livre de pushback, resposta taxa. A torre informa agora sem chuva, operação visual. Boa noite, é o Gol 1236, espera pronto. Gol 1236, boa noite, a Lima tem capacidade no 0. A Lima tem a 10, boa noite. 297, decolado 25, chame o controle em 1-2-0-18, bom voo. Obrigado, bom serviço. Controle Salvador, boa noite, 3897 da tarde, decolado da El. Isso é 3897, contato com radar, saída da El, sobre 320. Meu 320, o Nada Delta 3897. Uno, dois, três, meia, livre decolagem, pista no zero, vento 180 graus, zero menos. Zero, bom, uno, dois. Solicita a voa Delta presente, só para evitar uma formação ao nosso lado direito. Está livre de desvio 3897. Livre de desvio 3897. Voa 971, desça para 2000 pés, ajuste 10, 15, reporte localizador, pistão 0. Até 2000, reportará. Cidade Cliente Alto, no Ponte Espera 0, Torre 1195, General 0, 95, boa viagem. 295, Ponte Espera 1015, uma boa noite, 6143. Salvador, Goma 236. 236, contato radar, saída Momo, subo 370. Para o 370, na saída Momo, Goma 236. Bom, 1236, voa direto Cogbu. Bom, 1236, autorizado, direto Cogbu. Cogbu, gol 1236. Dentro Bangu, sobre a restrita nível 350, até a liberação com Recife. Vou de Bangu, restrita 350, 1236. 9971. Zulu 971 livre, ele é se chama torre 118, decimal 95. 1895. Oxana é 6259, mantém ponto de espera. Foi voo 971 no final, baixa travada. Voo 1971, no livre pouso, pista no 0, vento 180, grau 0, meia noite. É livre pouso. 1971, atente, pista molhada. 7. Bom. 3897, chega agora o centro Recife, frequência 125 decimal 1, alternam 33 decimal 25. 251, 3325, obrigado, bom serviço. A linha e mantém pista no zero. Nem mantém, no zero, 6259. Voltando a pista e forma uma pista totalmente seca. Pista totalmente seca, ciente, grato. No solo 3-4, libera direito, chame solo em 1-2-9. Boa noite. Voo 1236, chama agora o centro Recife, frequência 125, decimal 45, alterna 1-3-3-6-5. Colar da vista 10, vento no 70 graus 079, ajuste no 0, 15. Cinema 259, decolado aos 3:30. Chame agora o controle Salvador, frequência 120.8, bom voo. 120.8 para o 62. 59 da Chiné, uma boa noite. Boa noite. Dael Leda. Chiné 6259, portanto, radar, saída da El. Da El, autoriza da El, está presente para 6259? Direita da El, está livre. Da El para 6259. Salvador, muito boa noite. Tá 3197, tem aqui a informação, informe, autorização para Galeão. 3197, Salvador Galeão, 360 nível autorizado, via UP Zulu 10, SMAP, DCZ Lúvito, Barbacena e após conforme. Decolada 1-0, primeira curva direita, saída da EL, Leda, Mótiva. 1208, controle, 546, transponder. Pode repetir, transponder, sem beleza? Transponder, 5546. 360 aprovado conforme o plano. Eu apeso o 10, SMAP, DCT, Lúvito. Decola a 10 com curva direita na Dael, Leda, Monte. 208 controle, 546 transponder, o stand 3197. 397 após Leda, foi Motiva. Mike, Oscar, Tango, Vitor, Alfa. Estimativa após Leda, Motiva, o stand 3197. Após pressionamento, 397. Mostrará. Xené 6259, chama agora Recife, frequência 1251-03325. 251 para o 6259 do Xené, uma boa noite. boa noite, voo 1168. Gol 1168, boa noite, chegada Mari, desça para o nível 050. 1168, nível 050.